no dia 14 de agosto, na etapa rainha da Volta a Portugal, vamos levar a Volta a Portugal a passar junto ao Arco Romano. Isto quer dizer que a Volta a Portugal visitará pela primeira vez algumas freguesias que nunca visitou. Passará junto a Santa Ovaia e depois à freguesia de Nogueira do Cravo, na etapa rainha, que é a etapa que faz a subida à torre, mas que não termina na torre, termina na guarda, tem início na Lousé e termina na guarda com a subida à torre, sendo considerada a etapa rainha, por ter a Serra da Estrela, e por isso também é mais uma forma de divulgarmos o património. E esta ida à Bobadela é realmente tem um objetivo claro, que é divulgarmos a Bobadela através das filmagens das televisões, desde o seu anfiteatro, a partir dos meios aéreos. É também uma forma de investimento. Depois a volta virá aqui por dentro da Oliveira do Hospital, aqui pela frente da Câmara Municipal, irá pela Avenida Principal.